E o Questão de Sensibilidade se inicia, sim, a sua introdução costumeira mais uma vez, porque o material que trazemos tem a duração de uma hora, e o nosso programa também, o que nos deixa sem nenhuma flexibilidade para uma fala mais extensa. Mas o que trazemos hoje, dentro da história da música clássica, e enfocando o período clássico dessa história, com o nosso compositor em questão sendo tratado, já que é Joseph Haydn, são alguns dos seus quartetos de cordas na interpretação do Jerusalem Quartet. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. E o Questão de Sensibilidade fica por aqui. Um abraço e até amanhã, Renato Tavolieri Filho se despedindo.